italiano, levantamento, excepcionalmente da equipe do Catar, que vai tentar chegar no contra-ataque, levantamento agora perigoso, não conseguiu, empata a Itália. A Itália que vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno dentro de 2 anos, né? Fora isso, tem as Universidades de Turim em 2025, de inverno também, né? E logo depois, as Olimpíadas de Inverno em geral, que ocorrerão em Milão e Cortina d'Ampezzo em 2026. E a Itália está querendo causar uma inveja tão grande que até se candidatou para receber os Jogos de 28 das Olimpíadas de Verão da Juventude, mas você acompanhou aqui na Animo a de 24 em janeiro, né, que foi em Guangzhou, na Coreia do Sul, e não se sabe onde vai ser a próxima edição, né? E o COI nem está tocando no assunto, que é uma coisa bem intrigante, né? Será que vão acabar com as Olimpíadas da Juventude? Porque a próxima edição vai ser em 26 em Dakar, no Senegal, né? Isso de verão. Agora, se vai ter a de inverno, ninguém sabe. Em nenhum momento foi mencionado. Vamos de Michael Jackson. Saque da seleção do Qatar. Sheriff para cobrança. Davi, levantamento agora, prepara a jogada do time da Itália. Levantamento agora pela esquerda. Ponto da seleção da Itália. Valeu o ponto, hein? Levantamento do Nicolai. E aí o número 2 foi lá e desceu a mão para poder fazer agora o 8º ponto. O Qatar tem que vencer esse jogo apenas. Já a Itália tem que vencer os dois. Lá vem levantamento agora perigoso. Vai tentar jogar pela direita. Bloqueio italiano. Errado. Ponto da seleção do Qatar por enquanto, 8-8. 8-8 é o placar por enquanto. Você acompanha o vôlei de praia. E meus amigos, até agora nenhum no surf, até aqui nenhum dos outros dois surfistas, o Aido da Indonésia e o Fioravante da Itália, nenhum dos dois conseguiu fazer a segunda parcial. Por enquanto, só o Inaba do Japão. Lá vem a seleção da Itália. Tentou bloquear. Conseguiu, cara! Bloqueio por parte ali do Sheriff. Pois não é que o cara conseguiu o levantamento aqui. Encheu a mão. Sheriff foi lá. Mandou essa bola lá pra dentro da área italiana. 9-8 é o placar por enquanto. Daqui a pouco você vai ficar por dentro das últimas informações de Paris esse primeiro dia. Lá vem levantamento agora perigoso. Levantou essa bola pela direita. Defesa do Qatar, mas a bola foi para fora. Bola para fora é apenas ponto da Itália. Que vai empatando o jogo em 9-9. Vamos agora para mais um saque. Saque da seleção da Itália. A Itália chega um pouco mais atrás. Havia levantamento agora que aqui chega. Bloqueio da seleção da equipe da Itália. A Itália chegou novamente. Foi tentar buscar o time do Qatar e não conseguiu. 10-9. Você está curtindo os Jogos Olímpicos aqui na Rádio Mais Mãe do Brasil, a Rádio Animo. Daqui a pouco tem o non-stop com a DJ Haruka. Ou será que vamos ter o Judicão hoje, hein? Isso depende aí do Ariel. Lá vem a seleção da Itália. O Qatar chega, a Itália defende. Agora a Itália que vem pro contra-ataque. Agora vai tentar pelo meio, defesa do time do Qatar. Ahmed, Sheriff agora vai descer na mão direita. Ponto do Qatar. Desceu com a mão direita ali o Qatar e fez ali o ponto. Por enquanto, ponto da seleção Qatar. E vai ficando por isso mesmo. E já um grande abraço para você que está curtindo a transmissão aqui pela Rádio Animu. E agora nós vamos para mais uma sequência. Lá vem levantamento. Tentou gigar. Levantamento agora perigoso. Voltou a bola para a área do Qatar. Lá vem levantamento agora pela direita. Desceu a mão esquerda nela. Lá vem a Itália. Vai ter que jogar para fora. Eles ainda contaram com a sorte, mas não conseguiu. É ponto da seleção do Qatar. E vai ficar por isso mesmo. Cotafava e Nicolai por enquanto 21-19 no primeiro set, 11-10 no segundo. Lembrando que se o Qatar fizer mais 10, acaba o jogo por aqui. É o último jogo da noite. Esse jogo encerra o dia. Esse jogo encerra o dia. Né? Encerra o dia esse jogo, né? Então, cara, manda ver, cara. Você está acompanhando aqui os jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna, diretamente de Paris, na França. A próxima edição, já temos duas edições confirmadas futuramente, né, para os Jogos de Verão. Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, além do mais, a última edição de Los Angeles esse ano fez 40 anos. E teremos também, em 2032, em Brisbane, 32 anos depois da Olimpíada de Sydney 2000, a Austrália volta a receber novamente uma edição de Jogos Olímpicos. Lá vem a seleção da Itália. Levantamento, buscou nas últimas, mas não conseguiu. Empata o jogo a Itália. A Itália dessa vez está bem esperta, hein? Está bem esperta agora a Itália dessa vez. Não vai deixar barato não, hein? Não vai vender barato essa derrota não, hein? Por enquanto, 11 para a equipe do Qatar. Xerife Ahmed, também para Cotafava e Nicolai. Nicolai para o saque. Cotafava, lá vem levantamento. Xerife Ahmed, desceu a mão. Ponto do Qatar. Desempata o jogo em 12 a 11. Olimpíadas Paris 24. É aqui, Nanimo. Esse é o último evento do dia. Amanhã cedinho estaremos de volta para acompanhar o melhor das Olimpíadas aqui com você. Lá vem levantamento agora, prepara a jogada. Levantou, agora Cotafava, desceu a mão, bola para fora, hein? Essa bola foi fora. Ponto da seleção do Catar, por enquanto 13 a 11. Você está acompanhando o vôlei de praia e também o surf. Falta 4 minutos para poder fechar a bateria. Para poder fechar a bateria. Por enquanto, só o japonês aqui conseguiu até aqui. Ninguém conseguiu, além dele, fechar a segunda parcial. Por enquanto, 12,76 para o japonês. Ele fez 7,33 e 5,43. Os demais... Opa! Fechou a parcial aqui. 5,74. Conseguiu a nota zero. Conseguiu passar da onda. 0,57. É um atleta da Itália, hein? O Indonésio fez apenas 0,57. Melhorou aí a sua segunda parcial. Enquanto isso, 5,43. A segunda parcial do Indonésio é realmente lamentável, né? É execrável, né? Apenas 0,57, né? Para quem fez 7,33, conseguir apenas 0,50, meio ponto, realmente é bem complicado. Voltando para o vôlei de praia, por enquanto 13 a 11 para a seleção do Catar. O Catar abre 2 pontos de vantagem. Lá vem levantamento agora perigoso. Prepara a jogada agora pela direita. Defesa Catari. Levantamento do Ahmed agora para o xerife. Mas o árbitro já tinha paralisado o jogo porque houve uma irregularidade. Olimpíadas Paris 24. Você confere aqui na Rádio Animu. Para você que esteve conosco ao longo de toda essa tarde, acompanhando a trajetória do primeiro dia de jogos, o primeiro dia de eventos. 13 a 12 é a placa por enquanto. Lá vem lançamento. Tentou a jogada, lá vem o time do Catar. Encheu a mão. Defesa, foi buscar. Recepcionamento, agora. Bloqueio, pra fora. Tem jogo ainda. Tem jogo ainda, cidadão. Pois não é que ele conseguiu, cara. Pois não é que ele conseguiu ali. E olha, Leonardo Fioravante acaba de fazer 4,17, total 8,87. Ele, por enquanto, é o segundo colocado, uma vez que o japonês conseguiu ali 5,43. Muito bem, parece que vai ser pedido desafio, hein? Será? Não, não, acho que não. Vamos lá, 14 a 13. Pro Catar faltam 7 pro fim. Lá vem o time da Itália. Para a Itália, faltam 7 para recuperar, poder buscar um milagre. Mudança de quadra agora, 14-14. É o placar por enquanto. O levantamento perigoso por ali. É, meu amigo. Sem a menor possibilidade. Ponto da seleção da Itália. Vamos agora para mais um saque. Lá vem o contra-fava. Nicolai faz o saque. Xerife. Ahmed. Pro Xerife novamente. Bola dentro, hein? Bola fora. Entendeu como bola fora? 15 para a Itália, 14 para o Catar. Eu não vi essa bola bater fora, eu vi essa bola bater na linha. Mas enfim. Lá vem a Itália. Ahmed, Xerife, Ahmed novamente. Ponto do Catar. É, para o Catar basta apenas a vitória nesse set para acabar logo o jogo, né? Caso contrário, se a Itália fizer mais um, nós vamos para um tie break. Vai para a bola a seleção do Catar. Catar agora para o saque. Lá vem levantamento. Defesa. Levantamento ali do. Olha o lançamento agora do Nicolai. Ponto da seleção do Catar. Ponto do Catar e foi bloqueio, hein? Vamos ver de novo ali o levantamento. O Nicolai desceu a mão direita e o Xerife foi lá e bloqueou essa bola com carinho. Vamos agora para mais um saque da seleção do Catar. Por enquanto, 15 para a Itália, 16 para o Catar. Seleção do Catar está mais ou menos ali a uns 5 pontos para poder acabar com o jogo. Lá vem o time da Itália novamente. Desceu a mão! Pontaço do Nicolai. Com a ajuda do Cotafava pela direita ali, o Nicolai foi lá e encheu a mão. Mas deu ponto para o Catar. Ponto para o Catar, eu não entendi. E agora o jogo está paralisado, pediu tempo ali a dupla italiana Cotafava e Nicolai. Eu sinceramente não entendi nada, olha... Quem avança para a terceira rodada? Atenção, galera do surf. Vamos ter dois brasileiros, Gabriel Medina e João Chansa. Dos japoneses, Ren Inaba estará como japonês. John Florence, Griffin Colapinto dos Estados Unidos. O peruano Alonso Correa. O francês Joan Duru. E o australiano Ethan Ewing. Vamos ter dois brasileiros, Gabriel Medina e João Chansa. E... o japonês Ryo Inaba avançando para a terceira rodada da categoria masculina do surf no Tahiti. As atualizações para vocês dos Jogos de Paris. Vamos agora voltar em definitivo com o vôlei de praia. Deixar um grande abraço para você que está curtindo a transmissão aqui na Mais Meio do Brasil. 17-15. Vamos agora para mais um saque da seleção da equipe do Catar. Por enquanto, 17-15. Saque do Catar. Para o Catar falta apenas 4 pontos para acabar o jogo. Para a Itália ainda falta muito ainda. Lá vem o lançamento. Ponto da Itália. Ponto da Itália por enquanto, 17-16. Cotafava agora para o saque. Vamos agora para mais um saque da seleção do Catar. Lá vem o lançamento agora. Quem é que chega? Saque da seleção do Catar, levantamento, defesa, prepara o time da Itália, bloqueio de bola, virou rally, levantamento, tentou pela direita, Xerife defendeu, Ahmed, Xerife, na esquerda, encheu a mão, nos peitos do italiano, levantamento agora perigoso, quase que deu certo, ponto do Catar! E a torcida aplaude, porque sabe que foi um rally bem interessante. Cotafava conseguiu fazer belíssima atuação do Cotafava, mas agora a pancada do Ahmed que explodiu no peitoral do Nicolai, na verdade. A bola subiu ali naquela hora lá e teve que ser bloqueada ali pelo Ahmed. Ahmed, levantamento agora perigoso agora com o Nicolai agora para... Conta, Fafa! Por enquanto, 18 a 17. A placar por enquanto. Você que está acompanhando as emoções do vôlei de praia, um grande abraço para você. Estamos fechando esse primeiro dia de eventos nas Olimpíadas. Lá vem Nicolai. Levantamento agora perigoso. Agora prepara ali o Ahmed. Ponto do Catar. Para o Catar faltam dois apenas. Faltam dois para o Catar, hein? Vamos ver como é que vai ser daqui para diante. A partir de agora, você que está acompanhando as emoções do vôlei de praia. Lá vem elas. Lá vem eles agora. Lá vem levantamento agora perigoso. Agora pela direita. Bloqueou. Tem um ponto para o Catar. Match point para o Catar, hein? Match point para o Catar. Fazendo esse... Basta apenas esse ponto para fechar o dia. Ahmed. O público se levanta. Lá vem ali o saque. Saque, levantamento. Tentativa ali do Nicolai. Lá vem bloqueio. Ponto da Itália. Ponto da Itália. Vamos embora. Ponto da Itália até aqui. Não tá nada fácil a vida da seleção italiana, mas vamos embora. Quem sabe aí uma grande chance para poder fazer essa parte aí de maneira bem mais interessante. Mas até aqui vai ficar por isso mesmo. Olha, daqui a pouco vai começar a competição de surf feminino. De brasileiros vamos ter... Não, isso aqui é o quadro de... Ah, não, isso aqui é o quadro de juízes. Né? Isso aqui é o quadro de juízes até aqui, né? Não tem aqui o quadro... Pensei que tivesse o quadro de atletas. 20 a 18. A expectativa tá grande. Paulo Nicolai, só ele até aqui fez 14 até aqui. Alô, alô, Portugal, hein? Vamos ter Yolanda e Hopkins. Caroline Marx e Sarabão. Caroline Marx é dos Estados Unidos. Sarabão é da África do Sul. Yolanda. Yolanda Hopkins de Portugal. Na primeira bateria do surf feminino. Lembrando que cada bateria são 30 segundos, né? São 30 segundos para que cada uma consiga uma pontuação ótima para poder avançar para a próxima fase, né? Evidentemente. Lembrando que esse é o primeiro round ainda, né? Ou seja, deve terminar lá por volta das 2 da manhã, mais ou menos, até porque é no Tahiti, né? Não é na Europa. Vamos lá, 20 a 18. Para acabar. Lá vem o Catar, terminou! De papo aqui em Paris, diante do majestoso, da majestosa Torre Eiffel, termina portanto assim o primeiro dia de competições dos jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Para você que acompanhou o basquete, para você que acompanhou o boxe, para você que acompanhou a esgrima, para você que acompanhou o futebol, para você que acompanhou também o vôlei, para você que acompanhou o vôlei de praia, o surf, enfim, para você que passou a tarde inteira conosco, logo nesse primeiro dia, muito obrigado. E, gente, é só o primeiro dia, hein? Tá recheado a Olimpíada de Paris aqui nas ondas da Mais Velho Brasil. A gente volta amanhã cedinho, tá ok, meus amigos? Portanto, fique ligado aqui nas nossas redes sociais, que você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Por aqui, 2-0 para o Catar. A gente volta amanhã, a partir das 6, 7 horas mais ou menos. Eu vou lhe manter informado, tá ok? Porque não existe assim um horário definido para que a gente possa encerrar a transmissão. Mas eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia e dizer que foi um prazer ter vocês aqui nessa primeira etapa. Grande abraço a todos, meus amigos. Termina o primeiro dia aqui da Rádio Mais Velho Brasil. Forte abraço e cuide-se bem. Rádio Animu, a rádio mais do Brasil. Rádio Animu apresentou, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. FM ストリーミング320kbps サンタクルーズドカッピバリベペルナンブコブラジル。ブラジルで最も萌えのラジオ 萌えです。 リクエスト。 Sempre tocam aqui. Anima Web Radio. Tuturu. Música pedida. Light up on fire, always on. ブラジルオタコラジオ。 イエイ！ Música pedida. Kodai inochi no hoshi ni hoshi ni itten kiramita no mita de sho sore